Só por uma noite eu fico, só por uma noite eu quero ir embora e voltar, te prender e soltar. Só por uma noite, só por uma noite eu fico, só por uma noite eu quero ir embora e voltar, te prender e soltar. Só por uma noite. Quase 30, mas usa Forever 21. Álbum de selfie no celularzinho da maçã. Blusinha sem sutiã, cigarro de Amsterdã. Eu tenho toque, essa cama virou meu divã. Dance, torno obsessivo, compulsivo. Eu tento ir embora e não consigo. Eu preciso, só por uma noite eu fico, me complico, depois te explico. Odeio despedida, adoro ela despida pela. Isso que é foda. Como que vai embora, ela não colabora, safada. Isso que é foda. Morar nessa raba até o mundo acabar, me acabar. Isso que é foda. Só por uma noite eu quero ir embora e voltar, te prender e soltar. Isso que é foda. Só por uma noite eu fico, só por uma noite eu quero ir embora e voltar, te prender e soltar. Só por uma noite. Só por uma noite eu fico, só por uma noite eu quero ir embora e voltar, te prender e soltar. Só por uma noite. Só por uma noite eu quero ter seu corpo só pra mim. Esquecer de tudo e aproveitar cada segundo, sem pensar no fim. Fico te vendo pelada na posição que cê me deixa balançada. É, cara que não vale nada, falando besteira pra ficar arrepiada. Bagunça na cama, bagunça na vida. Já te falei que sua bunda é minha preferida. Não gosto de santa, ela é mais bandida. Sua aventura é minha malvada favorita. Só por uma noite eu quero ter seu corpo só pra mim. Esquecer de tudo e aproveitar cada segundo, sem pensar no fim. Só por uma noite eu fico, só por uma noite eu quero ir embora e voltar, te prender e soltar.